Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal Saudável está a comemorar um ano de programas na RDS. Para fazer o balanço desta iniciativa, temos hoje em estúdio a vereadora Coralia Loureiro. Esta parceria com a RDS tem tido resultados positivos para o projeto Seixal Saudável? Bom, eu gostaria desde já de agradecer a disponibilidade da RDS, uma rádio local, mas que está sempre ao serviço da comunidade, e agradecer em nome da Câmara Municipal de Seixal e do projeto Seixal Saudável esta possibilidade de partilhar convosco e, acima de tudo, de sensibilizar e estar com a nossa população para responsabilizar cada um em relação ao problema da saúde. A saúde é um problema que não é de alguns, é de todos. Todos temos que zelar pela saúde e zelar pela saúde, nós sabemos que os meios de comunicação social são importantíssimos, principalmente a rádio, que é um meio de comunicação social que chega a muita gente, eu diria que a todas as pessoas, e continua a ser um meio privilegiado de comunicação. E aqui, em particular, no nosso concelho, a RDS tem estado ao serviço da nossa comunidade. E por isso, esta parceria no âmbito do projeto Seixal Saudável, e ao fim de um ano, eu penso que tem sido uma mais-valia significativa para aquilo que nós queremos junto da nossa comunidade. Queremos a população mais saudável, queremos que as pessoas sintam que este projeto Seixal Saudável trabalha para eles, numa parceria com várias instituições, são cerca de 140 parceiros, e isto diz tudo. São muitas pessoas, são muitas instituições de vária ordem que preocupam-se em que a nossa população tenha estilos de vida mais saudáveis. Portanto, eu penso que esta parceria é extremamente positiva naquilo que tem sido para a nossa população e nos objetivos centrais também deste projeto Seixal Saudável. Já transmitimos mais de 40 programas, importa talvez recordar os objetivos desta iniciativa do projeto Seixal Saudável. É verdade, são 40 programas, são muitos, mas eu diria que são muitos bons e que têm feito diversas abordagens ao longo deste conjunto de programas. Trabalhamos em várias frentes, sempre com esta preocupação de melhorar os ganhos em saúde, seja na área das acessibilidades e transportes, mas também no ambiente, no desenvolvimento sustentável, na assistência e apoio social, aos estilos de vida, na pobreza e exclusão social e também nas necessidades de vários grupos mais vulneráveis da nossa população. Todas estas instituições, todas estas pessoas que trabalham em redor deste objetivo comum têm uma preocupação coletiva, que é melhorar sempre as condições de saúde, elevar os níveis de vida da nossa população, e por isso, desde manhã até à noite, as pessoas preocupam-se cada vez mais com a sua saúde. E este também é o objetivo deste projeto Seixal Saudável, é sensibilizar, partilhar com todos esta preocupação para que, e tem sido também o lema do nosso próprio projeto Seixal Saudável, a saúde para todos. Todos temos que nos preocupar, porque a saúde não é só o não termos a doença. A saúde é ter esta preocupação com um conjunto de situações que melhoram o nível de vida, e ao melhorar o nível de vida também certamente fará com que os nossos munícipes tenham mais saúde. E não é por acaso que o Conselho do Seixal, e é derivado a todo este trabalho de parceria, a este trabalho coletivo, que nos indicadores de saúde, a nível do próprio distrito, nós estamos colocados em primeiro lugar. É, ao fim e ao cabo, a conclusão de que vale a pena continuar a apostar nestes projetos para que estes indicadores melhorem e que a nossa população tenha mais qualidade de vida. Para além da continuação deste programa, que projetos do Seixal Saudável estão previstos para os próximos tempos? Em 2011 vamos ter um grande momento no âmbito do nosso projeto Seixal Saudável. É o nosso 7º Fórum Seixal Saudável. é um fórum que se realiza no âmbito deste projeto Seixal Saudável de 2 em 2 anos. Ele decorrerá em maio e é sempre uma grande iniciativa municipal. É um espaço que é aberto à discussão, à avaliação das várias áreas programáticas e dos vários projetos intersetoriais que nós desenvolvemos e que são dinamizadas no âmbito do nosso plano de desenvolvimento de saúde. Para além deste grande destaque que acontecerá em maio de 2011, gostaria igualmente aqui de fazer referência a um projeto que nós estamos a desenvolver numa parceria conjunta com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, mas também com a Agiforma, a Associação para o Desenvolvimento Pessoal e Social, que é o Inquérito Municipal de Saúde à nossa população. Pretendemos aprofundar os conhecimentos sobre o estado de saúde da nossa população, mas também os fatores que influenciam esse mesmo estado de saúde. Pensamos que é um projeto pioneiro, é um projeto que a própria Organização Mundial de Saúde tem feito referências à importância que é saber como é que se encontra as populações a nível local e, portanto, aqui também gostaria de fazer uma referência à nossa participação enquanto município do Seixal e enquanto cidade saudável na rede europeia de cidades saudáveis, a par com outros 3 municípios portugueses, e também referenciar que nós mantemos desde 2002 a presidência da rede portuguesa de cidades saudáveis. Para além deste inquérito municipal de saúde e no âmbito de uma candidatura ao CREN, iremos ter um espaço promotor de saúde. É, uma vez mais, um espaço aberto à população, onde iremos promover sessões de esclarecimento, mas também de informação, formações, ações de prevenção e de promoção da saúde, sempre com um tema central: é a saúde e o bem-estar da nossa população. É com estas iniciativas do Projeto Seixal Saudável programadas para 2011 que terminamos o programa de hoje. Envelhecimento ativo é o tema do próximo Seixal Saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o Projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.